Então rodou? Boa tarde, é o Chané 6254, subida da El. O Chané 6254, contato radar 3807 da El, após 2000, rua Leda. Após 2000, direto Leda, obrigado. 6254. No localizador, 600. Voo no 600-2000, ajuste 1021, completando o sinal, aguardando transferência de comunicações. 2021, aguardando. Juliette, Bravo Delta. Então, senhora, me escuta? Sem restrição, uma centena. Sem restrição, uma centena, Bravo Delta. Salvador, gol 806, boa tarde. Pessoal? É o gol 1806, essa informação. É a autorização, Aracati. Volo 806, ciente na Serra, aguarde para a cópia. Boa tarde, está sendo 2230. 32230, autorizado táxi via Alfa, Juliette, para o gate 14. Alfa Juliette para o gate 14, 2230. Gol no 8006, pronto, cópia? Gol no 8006, autorizado para Aracaju, nível de voo 230, via Golf 677, decola da 10, concluiu pela esquerda, saída Puca, Jama, após direto, transponder 5437, controle 120, decimal 8. 1021. Aracaju, Golf 67, decolada 10, curva à esquerda, na Puca Jamo, e depois direto, 437, funciona, 108, com controle, gol. O solo está 3204, está aguardando aqui o realizador, está no 01. Gente, entrando em contato com a infraero, estão 3804. Muito obrigado. Sete vezes eu não vou te falar. Golf 1806. Solo Trip 5240, livrando a pista, você escuta. Mantenha escuta, Trip 5240. Gol 1806, cruzamento correto, pode voltar para puxa acionar. Obrigado. Chegou aqui, aparece a porra da rotatória. O Vitor te olha até. Vai manter além do litoral, vai seguir o tráfego do Romeu Golf Vitor. Está agora 12 horas, na sua posição de 12 horas, meia dúzia de milhas à sua frente. Chegou aqui, então, siga a porra da rotatória na presente. Negativo, o senhor vai manter a linha do litoral. Estou avisando que essa proa que o senhor está mantendo é a proa da rotatória. Trip 5240, corrigindo, ingresse na Kilo, vai para as 3. Kilo, passe 3. Gente. Vitor Charlie Hotel, desça para ONU 1500 pés, o ajuste 1021, mantendo a linha do litoral. ONU 1500, mantendo a linha do litoral. Reporta Interlagos, o Vitor Charlie Hotel. Voo no 600 Torre, 118.95. 195 mais 00, se liga pouco. Salvador, gol 328, boa tarde, 21.50. Gol no 328, identifica a chegada mar e desce até o 050. 050, gol 1-322. Autoriza a zona da presença? Mantém a chegada, meia, o gol no 328. 328. Chané 6250, Recife 1251-3325. Por 6254. 6254, Recife 1251-3325. 251-3325, 6254. Romeu Golf Victor, desça para 1.000 pés, o ajuste na 021. 1.000 pés, o 021 já ajustado, grato, Romeu Golf Victor. Agora sim, 075. Essa chuva não vai de fome. Interlagos, gente, após Interlago, prossegue no corredor, Vitor Charlie Hotel, no 1500 pés. O meu Golf Vitor, 1.000 pés, reporta visual com o 7. O meu pé já passará visual, o meu Golf Vitor. 21300 Fortaleza, nível de voo 330, via Upper Zulu 19, decola da ONU 0, com curva esquerda, saída Momo, transição Froti, transponder 5435, controle 120, decimal 8. Web 6721, autorizado, puxa seu nome, pode para táxi. Alô, Salvador. Boa tarde, gol 92 táxi. Gol no 924, prossiga pela Alfa, aguarde para ingresso na Juliette. Segue via Alfa, aguarde para ingresso na Juliette, gol 924. Salve, Salvador, do 4089 ao César, confirma, 7:05, o órbito de 3 horas e 40 minutos, vamos para o Tango Juliette, Tango Zulu. Juliette, Tango Zulu, desculpa. Chama Recife 260-1288. Lima, Quilo Zulu, suba para o 095, chama Recife 2685, alternado 12545. Web 6721, então mantenha a posição, aguarde nova autorização para puxa. Gente, mantendo a prova da rotatória, descida para 1.500 pés, torre 118.95. 4089, autorizado, até o ponto de espera, via Índia Alfa, no ponto de espera, chame torre 1 no 8, decimal 95, ajuste 1 no 021. Gente, Índia Alfa, você consegue 5 no 0, ajuste 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, Salvador, boa tarde, Golo 600, para onde você foi? Golo 600, prossiga pela Alfa. Reporte Angela Juliette. Alfa, reporte Angela Juliette, 600. Web 6721. Após a passagem do azul, a sua retaguarda, autorizado, puxa. A 2000, ajuste 1021, está livre, ele é segundo 697, reporta estabilizado. 2000, 1021, autorizado, reporta estabilizado. Uno 924, observando o feedback da WebJet, após o WebJet estacionar no portão do... na saída do pátio 3, autorizado, gate 10. Uno 924, após o feedback do WebJet, na entrada do pátio 3, segue para 10. Uno 600, observe tráfego à frente. Após a passagem de tráfego à frente, autorizado. Portão 09. Usador 1697. Gol 1697, completa final, torre 10895. 1895. Confere. Afirmativo, web 6721, 11895. Livre LS, reporta estabilizado. Reporta estabilizado, vamos 3, 2, 2. Salvador, é o Azul 4089, boa tarde. Azul 4089, contato radar 360, saída da EL. 360, mantém a saída da EL 4089. Juliette, Bravo Delta. Azul 4060, sob vetor para ascensão, é, mantenha proa 250, nessa proa só 0360. Azul 4089. Prossiga 4089. Mantenha essa proa em livre ascensão 360, informa o tráfego 15 milhas à sua frente no 075. Após cruzamento, voa Leda. Positivo, mantenha a proa aguardando pro Leda, 4089. Gol 1322, estabilizado, campo à vista. Torre 118.95, bom pouso. Obrigado, bom trabalho, 2, gol 1322. Voa Leda da presente, tráfego está superado. Da presente Leda, 4089. Afirmativo. 7, Bravo Delta. Toma Recife, 12685, alternado no 2545, Juliette Bravo Delta. No 754, autorizado a Campina Grande, nível 390, via Upper Zulu 1-0, até Neuma, após direto, conforme a rota do plano de voo, decola da 1-0, voa pela esquerda, sai da PUCA, transição Zipar, transponder 5436, controle 120-8. Gol no 754, cruzamento correto, rebote pronto para posicionar. Paulo, gol 1697 na Juliette, boa tarde. Gol no 697, prossiga pela Alfa, reporte-se antes da intenção Juliette. É, perdão, na Alfa, reportando da Juliette, gol 697. De Recife, 251-13325. 251-335, 4089. 3325, alternado. 3325, obrigado. Cliente, aguarde, gol 177. Aérea 4467, aguarde para cópia. Tu é 6721, bom dia. 6721, contato radar 330 da presente, voa Momo. Momo da presente, 6721-330. Aí é coordenar com a gente mesmo, concentra nós voarmos pro ti, tá presente, ou Diana? Anotei a solicitação, câmbio. Mantém. Salvador, cordial, boa tarde, hotel 32 da manhã, com a Sierra 350 Fortaleza. São 3216, aguarde para a cópia. Guardará o São 3216. Triplo, Papá Romeu Lima, 1234-321, meu cordial, prazer falar. Grande prazer, capitão. Está dentro aqui do Sierra Índia e a Corinthians, controle de Salvador. 03 a bordo. Gente, o Triplo Romeu Lima, mantenha o Pro da Rotatória, aguarde liberação da turma. Pro da Rotatória, o Papá Romeu Lima. Transponder 5441, controle 120.8. Triplo Papá Romeu Lima, torre 102.95. 102.95, grato, Romeu Lima. Sucere 4467, livre acionar, pode para táxi. Fala Salvador, Gol no 328, livrando, você escuta. Gol no 328, prossiga pela Alfa, aguarde no Juliette. Alfa no Juliette. Gol 697 na Juliette. Gol no 697, autorizado ingresso na Juliette, portão 05. Portão 5 de Juliette, 697. Gente, reporte abandonando a área, seguindo para Calaçaria. Confirma apenas a altitude. 0143, posição normal, hotel de Matango. 230. Também Quebec é White Copper. Passaria 2230, número 3 para cópia guarde. A 721. Na escuta, prossiga. Autorizado pelo Centro Recife, dá presente direto a Buco. A Buco, obrigado, minha 721. Da Juliette no 328. Posição no 328, aguarde liberação do gate 08. Sim, Matinho, mantendo a Juliette, guardando 08, 777, estimativo, mantém a autorização, repete para... Puxa. Uno 777, autorizado, puxa e acionar, repete pronto para o táxi. November Alpha, aguarde número 5 para cópia. Alfa, Papa Oscar, qual foi o meu estimado de pouso? Para Aracaju ou João Pessoa? João Pessoa. João Pessoa em mais 2 horas e 40 minutos, senhora. Sucere 4467, decola a partir do hotel. Sucere 4467. Chame para o cruzamento da cabeceira 1-0, correção da pista 1-0, autorizado o táxi. Salvador, 1-8-0-6, 721 Recife, 2685, alternado no 2545. Papai Alfa, Vitor, Juliette, pronto, cópia. Vitor, Juliette, pronto, cópia. Papá Romeu, Alfa, Papá Oscar, confirma pro ideal pra João Pessoa da presente. Da presente 052. Gente, o Alfa, Papá Oscar. Já está voando direto de destino, confere? Confere. Mas pode confiar ataque. Alfa Vitor Juliette, autorizado voo local, 1000 pés, corredor forte, decola da 17, com curva pela esquerda, transfunda 0151, controle 120, decimal 8. Cruzamento correto, para acionamento, chame torre 118, decimal 95. No 777, autorizado táxi via Índia Alfa, eu poderia esperar, chame torre 118, decimal 95, altímetro no 021. Quebec número 3, para cópia, guarde. Então, 3, 2, 1, 6, para as cópias. Então, 3, 2, 1, 6, para as cópias. Afirmo, 3, 2, 1, 6, pronto. 3, 2, 1, 6, autorizado para Fortaleza, nível de voo 350, via Upper Zulu 119, decola da 10, com curva pela esquerda, saída Momo, transição Fruti, transponder 5457, controle 120, decimal 8. Autorizar 350 para Fortaleza, rota conforme o plano Upper Zulu 19, até o Paba, depois DCT Abucu. E após DCT Fortaleza. Decola da 10 com curva esquerda, Momo Frotia, saída 547, o código transponder 1208, o controle para o 3296. 3296, procedimento correto, repete que para puxar, senão. Exportará, 3296 da ação. Boa tarde, ao gol no 073. Gente, as condições, autorização ao Guarulhos e do... autorização do Guarulhos. Gol no 073, confirmando o porto seguro, destino? Não, Guarulhos, destino. Gol no 073, aguarde, Costa. Gol no 806, está pronto o teste, 164, modo alternativa, é... Isso, com hora de confirma a autonomia alternativa? Recife, 1 hora e 55.